fazer. Aí, vamos fazer um rolê ali no morro ali. Aonde? Ali, tio, ali no morro ali. Deus me livre, hein? A favela não tá fácil pra ninguém. Rolê no morro ali, pá. Mas como é que é essa fita aí, João? Mas aí, deixa no gelo, a barcona, se liga só. Várias. Vai puxar só. Várias. Quem que nunca sofreu essa fita aqui, ó? Vixe, ó. Cai. Doidou, hein? E é nesse gueto, onde o elemento é suspeito. Se tá de touca, se tá de jaco preto, pode crer, melhante do rolê, eu vou dizer. Se quiser me acompanhar, vai lá, tem que correr. Por quê? Fazendo rap, ho, DCS. Na química da rima, te faz o rap que trinca, mano, se liga, que essa é a fita. Polícia, vagabundo, as putas, fruta. Se liga, malícia, herança suja de criança que cresce aprendendo a dar perdido em segurança. Tudo rotina, comprar um carro e andar com as mina. Mas entre uma coisa e outra, arma e cocaína, vacina os moleques cego na esquina. Amarra da quebrada que termina na avenida e arrisca, sem necessidade, um pouco bem que tem. São 7 dias pra alguém dizer amém. Amém. Procura aí, me diz quem é que encontra o único moleque que não tá tirando onda. Faz de conta, voltei atrás e vi dois molequinhos. Neguinho cabuloso era o meu truta Edinho. Lado a lado, o mano certo do lado errado. Pivete que já tem pivete, hoje é finado. É embaçado, doidão. Só se liga, quem é aquele louco no orelhão? Só se liga, ladrão. Chamaram os homens, malandro bom se esconde. Sujeito que no gueto de quero ouvir, quero ouvir. Beco, chamaram os homens, malandro bom se esconde. Sujeito que no gueto de desarruma é só sa. Beco, chamaram os homens. Oh. Sujeito que no gueto desarruma é só sa. Mais forte, oh. Chamaram os homens. Sujeito que no gueto desarruma é só sa. Um no cavalo, no bote, um comigo. No sangue, adrenalina, se piada, deixa que eu grito é na febre. Mão pro alto, um assalto, um fato. Atravessou, desconversou, bolou, guardou. É saco. Vem que o tempo é pouco, barato aqui também é louco. Moleque doido, com sangue no olho claro. Ô, mó bolada, se pra colar na praia, mas praia de bandido é melhor não deixar. Falhas, é mó piada, uh-huh. Os gansos da quebrada, uh-huh. Pensando que é do crime só porque tá fala na mesmo, balada. Fechando a cara, tinha acelerada. Nem tem pelo, Rai. Ainda vem botando uma haki. É no sapato, na sul, doido é mato. Rezando pro barato ficar desarrumado. Olha só, lá em cima, cipã. No Regina, o broca de sabão, safadão, e uma mina, aquela mina. O som no talo, Passat preto turbinado, passou voado de vidro filmado. Eu registrei, pilantra desse tipo é só no breu. Tem uma pá de cururu, ó, mas deixa eu ver. Eu tô ligeiro, eu tô esperto da treta, eu passo reto. Se a ideia ameniza ladrão, deixa o parabelo quieto. Aê, truta, se liga, rock fita. Quem é aquele nóia no orelhão? Só se liga, ladrão. Chamaram os homens, malandro bom se esconde. Sujeito que no gueto desarruma é só sa. Beco, chamaram os homens, malandro bom se esconde. Sujeito que no gueto desarruma é só sa. Beco, chamaram os homens, malandro. Sujeito que no gueto desarruma é só sa. Mais forte, chamaram os homens. Sujeito que no gueto desarruma é só sa. Oh, não vai chorar, eu sei o que que há. Marujo foi fumar só pra maresiar. Tô sentindo o cheiro da erva no ar. O 90 acionado, tem trampé pra todo lado. Lá no Rosana tá embaçado demais. Quem bolou saiu voado e nem sequer olhou pra trás. Mas quem ficou tá ligado o que sucede. Oh, deixar no gelo, doidão, ninguém se mete. Eu tô legal, até me leve a mal. Então, tiro no coco de quem rouba varal. Diz. Na bola de meio os homens vade, pagando de covarde. Uma pá de loucão, termina a base. Foda-se, não quero saber qual é o estilo. É o que eu digo, pagou de crime, tá perdido. Por essas, não entro nessas, tô longe dessas. Guardo a maldade, o rancor, mas tô na festa. A atitude, a dignidade é o que interessa. Nossa postura e nossa moral é o que nos resta. Ninguém tá nem aí pra você que vai morrer. Se a vítima reage, doidão, vou fazer o quê? Pode crer. O resultado é fácil, eu te digo. Anota aí, moleque, 1-0 nos bandidos. Na minha e na sua porta, veja a resposta. Pivete que carrega PT, traz a revolta. Da mãe que chora, não tem escola, na mão a cola. No fim do jogo, doidão, quem é que aposta então? Aí, coach 4-4. tá na cena. E nessa fita aí a gente na porta. Quero ouvir bem forte. Chamaram os homens, malandro, bolso, esconde. Sujeito que no gueto desarruma. Pra fechar, quero ouvir beco. Chamaram os homens, malandro, bolso. Sujeito que no gueto desarruma. É só sa. Quero ouvir. Chamaram os homens, malandro, bolso. Sujeito que no gueto desarruma. É só sa. Beco. Chamaram os homens, sujeito que no gueto desarruma. É só sa. Beco. Fiquem com Deus, voltem pra casa com Deus. Parabéns ao Negredo pela festa. A família Conte 44 tá agradecendo e tá saindo fora.